afastando os inveja da minha vida. Sapo boia que não se cria por ser espécie indefinida. Oração da corrida prioriza quem te quer bem. Lembrando da frase amiga, livrai-nos do mal, amém. Green que abre a mente, me fez enxergar além. Livrou meus pensamentos cativos como refém. O que eu trago na mente pra quem não entende é fogo. Normal, o sábio sempre se confunde ao ver o louco. Uma voz do interior acionou pra nós fechar. Parei, pensei, falei o que? Demorou, vou encostar. Esse é o meu truta, é nós naquele pique. Produz Kaique, destravando no hack o mic. Raps de pau a pique, brasileiros me emite. Ventura passando a visão, pode apertar o repeat. Emoções, musicando emoções. Sentimentos são sentimentos, saudações. É uma nova era, sem sala de espera, sem zala já era. Fumaça na praça e a paz se prolifera. Venho do lugar onde pouco é muito e muito é pouco. E quem vem com nós, fecha com os loucos. Ensinamentos que passaram pra mim. Ter consciência, ser querer e lutar. Mete a cara só que presta atenção. Fecha com os loucos, fecha com os loucos. Ensinamentos que passaram pra mim. Ter consciência, ser querer e lutar. Mete a cara só que presta atenção. Fecha com os loucos, fecha com os loucos. Fui aclimatar o nosso quintal. Pelas ruas do Camboja, tido como coja de marginal. Eu e meus manos, personalité de rua. Deus e seus planos, eu e os filhos, Deus vamos buscar. Defumador, difumador, vai dar estrago, sem estrago. Fumador, propagou, não pagou, eu trago a mensagem e o dom através do som. Champanhe para o ar, eu sou o advogado bom. Somatória consecutiva, foda-se a conotativa opinião. Red Nigga já mandou sua versão. E nós tá tranquilo, morale no estilo. Pode voar cabelo em pequenas gramas de vacilo. Veja bem, a vida é bem mais que a quebradinha. Só ser louco não basta, e o sonho que cê tinha, hein? Meus manos, seus planos, o real cotidiano dos loucos. Do interior, a capital do Cambuci, a industrial. Respeito vem de criação como base fundamental. Kaique, pancada sonora que vem a bala estrutura. No fechamento com Red Nigga, James Ventura. Ensinamentos que passaram pra mim. Ter consciência, ser querer e lutar. Mete a cara só que presta atenção. Fecha com os loucos, fecha com os loucos. Ensinamentos que passaram pra mim. Ter consciência, ser querer e lutar. Mete a cara só que presta atenção. Fecha com os loucos, fecha com os loucos.